3258, copia. Afirmativo, pronto pra cota. Tá 3858, autorizado Fortaleza 370 nível, upper do 19. Decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Frode. Transponder 5073, controle 119, décima 8. Copiado 370 Fortaleza, upper do 19. 5073-198, da 10 é curva esquerda, não copiou a saída. 3858, saída Momo, Mike Oscar com transição Frote. Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Momo, Frote, da 3858. Correto, chame para a puxa acionamento. Camarada. Chame o centro equipe 1288 e alterna 1264. 1288-264 com Recife, Abilhete 6724, boa noite. Controle, boa noite, OTAN 3662, decolado. 3662, contato radar, saída Pouca, suba nível 370. Tente 370, Pouca. Controle, Webjet 6748, ciente da UIS, boa noite. Boa noite, Webjet 6748, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Mari 050. Da 3654, está autorizado a final GPS, desça para 2.500 pés. O ajuste padrão, informe em Serra Vista 366, número 2 na aproximação. Ok, 2.500, número 2, 1093, porta área estabilizada, está no 3654. Vai passar o Serra Vista 366, voo 604. Voo no 604, completa a final GPS, torre 186, bom posto. 186, boa. Torre Salvador, boa noite, 1604, final, baixou e travou o GPS. Gente, o gol no 604, tá baixado e travado? Baixou e travou. Gente, gol no 604, pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus com 07 nós. Ajuste 1-0, 1-3. Gente, pouso no 0, confirma quantos metros estão disponíveis? Os primeiros 90 metros, primeiros 90 metros, pista no zero, estão fechados. Vente, deve posição 1 no zero, vente a recepção 604. Tan 3662, chame agora ao centro do Recife, 1 no 26, decimal 85. 3685. Uma boa noite. Obrigado. Zero quatro, ajuste agora, 1014. Zero quatro, copiou o ajuste, agora 1014. 1014, gente. Da 3654, passou o Serra Vitor 366. Completa final. GPS, chame 286, bom posto. 286, obrigado. Objeto 6748, autorizado a final ILS sem o glide, desça para 2014, de forma estabilizada. Desce 2000, autorizado ILS sem o glide, 2014, passará estabilizado. Bono 604, táxi livre Alfa Índia Gate 02. Alfa Índia 02 é o Gate 604. Torre Salvador, TAM 3654. Oi, travou, boa noite, TAM 3654. Boa noite, passando 372, baixado e travado. Sim, TAM 3654, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus com 07 nós, ajuste 10 no 4 e informa os primeiros 90 metros, pista no 0 estão fechados. Ok, livre pouso, pista no 0, ciente dos 90 metros acreditados, no 0 no 4, TAM 3654. 3654 no solo 41, vai liberar a direita, chama o solo 121 decimal 9, boa noite. 19, obrigado. Solo Salvador, tá 3258 no 3, se tiver que 3858, autorizado, chame táxi. Steve Bush, chama na táxi, tá 3258. Solo Salvador, tá 3654. Tá 3654, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08, tá 3654. Salvador, 3152. Não, 3152, aguarde a cópia. Recife 330. Guarda, senhorita. Possibilidade 310 de coordenação? Afirmativo, 310. Você escuta. Objeto 6748 estabilizou? Afirmativo, com a pista à vista. No Brasil final, chame torre 186, bom pouso. Obrigado, 186. Boa noite, torre Webjet 6748, final baixado, travado. Boa noite, Web 6748, autorizado pouso, pista 10, o vento 180 graus com 07 nós, ajuste 10 no 4, informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados. Ciente, livre pouso 10, os primeiros 90 metros fechados. Controle 119, decimal 8. 310 para 58 para o Caracaju, 5102 e 198, TAN 3152. Correto, chama pronto para puxa acionamento, TAN 3152. Vai reportar. Para o táxi, está 3258, 5 a 345, alterna a direção. Está 3858, táxi via Índia, Alfa, com a dona Charlie, torre no 8, decimal 6, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Índia, Alfa, Charlie, com a espera da 10, 18 dias, obrigado, bom trabalho. Meia 748 no solo 46, vai liberar direito, chama o solo 219, boa noite. 219, obrigado. bom dia, 6748, livrou na sua escuta. Webjet 6748, táxi via Alfa, Índia, gate 04. Quais são? Alfa, Juliette, gate 04. Alfa, Juliette, 04, 6748. Salvador, próximo, muito boa noite, pode ficar o 157, descendo em 4 level 1, under the course, Alagoinhas. Boa noite, Portugal 157, ok, descendo level 040, bom trabalho. Identing, descendo 4 level 40, bom trabalho, pode ficar o 157. Boa noite, Stan 3858, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10. O vento 180 graus com 07 nós. Ajuste 10 no 4. Alinha e decola, o Stan 3858. Decolado aos 49, chama agora o controle em 119, decimal 80. Tomou voo, boa noite. Controle tá 3858. Tá 3858 na Momo, sobe 370. Momo 370, pode voar, Momo tá presente? Principalmente mantém o perfil, tem o tráfego em aproximação na chegada aqui, interfere com seu tráfego. Tan 3858, vou direto pro Frutin. Frutin, 3858 Recife, 12685. 12685, Dan 3858. Boa. Boa. Airport Gal 15 Cent, send the VN to 2000 feet. Report on the localized course, QNH 1014. Send 2000 feet, QNH 1014, and report on the localized Gal 157. Autorizado, chame táxi, 3152.